Passou da meia-noite, já virou a noite. Hoje é outro dia, ficou pra trás o ontem. Eu já saí da home de skate no pé. Se eu ver os homens, vou ter que dar Pelé. Mas vou indo, caminho sozinho, entre os becos. Me dou bem com a solidão, ela sabe guardar segredo. Tá ligado que eu não bebo, né? Mas hoje eu tô bebendo garrafa de uísque, puro e sem gelo. Sem dó e sem medo, é eu na pura nóia. Lembrando daquela panca, vida louca, cabulosa. Mas agora, é sem a parte das rosas. Porém, o cheiro ainda é de pólvora. Tentei casar com a glória, dei uns pega na derrota. Beijei a lona e tomei bola da vitória. Nossa, fiquei batido algumas horas. Essa porra me doeu pra caralho. Fiquei lembrando de uma pá de histórias. Acho que alguém vai ter que pagar o pato. Não deixo ninguém tirar onda comigo. Não pago pau pra ninguém, muito menos pra inimigo. Pelas quebradas eu sigo liso, mas tá esquisito. Hoje a noite tá calma, eu não ouvi nenhum zumbindo. Chegando na ponte, avistei de longe uma luz forte. É um farol brilhante, deve ser algum lock. Só pode, deve ser algum lock. Só pode. Chegando perto, calmamente eu desacelero. Encostou, me olhou, não quero, não tô palero. Fechei a cara e segui, nem olhei pra trás. Não era louco de me seguir aí. Da ponte pra cá é outra área, mas quem é? É, bom ladrão tá sempre em casa, danada. Pelas calçadas eu sigo ileso. Só o barulho das rodinhas quebrando a porra do silêncio. Eu tô que nem respiro, nem penso. Quem errou, deu erro e tem que pagar o preço. Vai vendo, o teu destino tá escrito. Clique, clack, sujeito homem vai virar menino. Ui, sujou, meu celular tocando, minha mina. Que essa puta quer ligando? Peraí, peraí, deixa eu pensar. Não quero atender, mas eu não posso moscar. Se eu não falar com ela, eu vou ficar sujeito a ela desconfiar e eu marcar suspeito. Alô? E aí, Luca, onde que tu tá? Porra, eu tô dormindo, tu acabou de me acordar. Que mentira meu, fui aí, ninguém atendeu. Vagabundo, sono é mais forte do que eu. Nós temos que conversar, eu quero trocar uma ideia. Tá louco? Deixa pra amanhã essas conversas. Eu trabalho, tô cansado, deixa eu dormir. Não fala assim comigo. Tô desligando, aí. Recapitulando, retomando o foco. Repupinando, de volta aos negócios. A hora tá chegando e eu já tô pronto. Já tá bolado o plano e eu vou bater ponto. Duas moedas pro barqueiro, lá vem mais um finado. É no puxar da minha Glock que ele cai do cavalo. Tô na caça do pato com cautela e cuidado. Quebrando pra direita aí, só mais alguns passos. Já avistei o alvo, é só me aproximar. Ele tá com o beck aceso, vou esperar apagar. Vai, vai, Loki, vai fumando uma. Que se depender de mim, só vai ser a última. Ele tá bem sentado, chapado, brisando. O Joe tá muito fácil, parece que tá me esperando. A lata se apagando, chegou a hora H. Pode começar a correr, porque eu vou descarregar. Logo quando eu fui sacar, levei Paula da por trás. Quem será? É a mina que tua mina não é mais. Que vacilo, armadilha, fui traído. Pensei que eu pensei tudo, mas não pensei nisso. Agora no chão frio, sangue e suor misto. Jogado no asfalto, agonizante, ainda suspiro. Nunca gostei de amor, mil vezes havia dito. Nem vou reclamar com Deus, só vai pra conta do cupido.